Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8 horas e 8 minutos do dia 25 de abril de 2021. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez nós estamos aqui para levarmos a mensagem de amor, de paz, de tranquilidade aos seus lares e também para que nós tenhamos aqui um programa de muita tranquilidade, muita serenidade com a nossa querida irmã Celina Sobral. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, agradecendo aos nossos apoiadores WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Não podemos esquecer também das nossas casas espíritas que apoiam o Vivência, que são a AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, como o Rui falou, nós estamos aqui com a nossa irmã Celina Sobral. Ela vai falar sobre o homem de bem na visão espírita. Olha, para falar do homem de bem, tem muita coisa. Então, com certeza, podemos fazer bastante pergunta para a Celina. Vocês façam perguntas, porque o destino do ser humano é ser um homem de bem, né? Se nós não nos tornarmos homens de bem, a gente não chega onde a gente tem que chegar, que é exatamente nessa felicidade. Então, precisamos alcançar isso. Então, com certeza, são muitas perguntas aí que a Celina vai responder hoje. E contamos com vocês aí na interação, pelo Facebook, né, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas outras mídias do Rodrigo aí, que ele vai falar daqui a pouco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinhos, aqui, a Celina. E um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos vivencianos que estão aí escutando a gente, participando, interagindo conosco. Já deixa aqui um alô para a gente aqui no YouTube. Então, a gente já deixa um bom dia aos nossos telespectadores que estão aqui pelo YouTube. A Fabíola, o Aécio Sérgio já está ligadinho com a gente, o Rivail, a Flávia Siqueira, a Fabíola, o Gil Rangel, o Daniel Rosa lá de Goiânia, que acredito que também participa sempre aí da TV Mundo Maior também, Rádio Boa Nova. A Deli, que sempre está aqui com a gente. Está com saudade da Deli, hein? Saudade do cafezinho da Deli, que sempre está aqui com a gente. O Ricardo Carmona, que sempre também está conosco. A Sueli, Rosângela Costa. A Gisele, lá de Taberá, também está aqui. Eduardo Solano. E a Flávia Siqueira, a Rosângela Menezes. Tem bastante gente participando conosco. No Facebook, quem já está ligado conosco é a Adriana Silva, Regina Spack, a Fátima Ferreira, a Lúcia Nogueira está ligada aqui conosco. Também quero deixar um alô para as rádios que estão transmitindo a gente, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita lá de Santa Catarina, mandando um abraço aí para o Dorival, que deve estar lá em Santa Catarina, a Celina comentou aqui, então mandando um abraço para ele que deve estar nos ouvindo. Na TV Espaço Espírita, que está retransmitindo ao vivo, né? E o Recanto da Prece, Ulisses Barçanufo, lá o Carlos Sanches, a Beth, lá também em Campo Grande, transmitindo a gente ao vivo. Então a gente deixa um alô para os ouvintes, né? Deixa aí, comentem aqui no YouTube a sua cidade, de onde vocês estão falando, para a gente mandar um alô, como a Aécio lá de Sete Lagoas, a Flávia de Fortaleza. Então comente aí a sua cidade, que a gente vai comentando aqui também. Hoje temos uma novidade, Rui. Temos uma novidade aqui, que antes de passar aqui para o Carlinhos, estamos ao vivo no Telegram. Né? Então, a gente está aqui no canal de voz, né? A gente abriu um chat de voz, então a gente tem um canal no Telegram. Para quem não conhece, entra aí telegram.vivenciaespirita.org e entre no nosso canal do Vivência Espírita e está aberto um bate-papo aqui de voz, onde a gente está transmitindo o programa ao vivo também pelo Telegram. Então, além do YouTube, do Facebook, do Twitch, que a gente tem transmitindo, e as demais rádios, também hoje iniciamos uma novidade, que é a transmissão do programa pelo Twitter. Então, quem está lá, perdão, pelo Telegram, quem está lá no nosso Telegram, quem não está, se você não está no nosso Telegram, já deixo aí o convite para entrar no... Eu vou deixar o link para vocês, o link que vai direto para o chat, tá? Então, esse link que eu vou enviar aqui do Telegram, ele vai direto para o nosso canal e eu vou postar aqui no WhatsApp e, na sequência, eu posto aqui no YouTube também e no Facebook para vocês entrarem, que é telegram.vivenciaespirita.org. Aí vocês caem no canal, aí lá em cima, na barrinha de cima, vai estar lá chat ao vivo, e a gente está testando essa nova tecnologia. O pessoal aqui fica até preocupado quando eu começo a testar algumas coisas novas aqui, né? Mas, por enquanto, está funcionando. E aí, participe, quem sabe a gente abre aqui para os ouvintes falarem também em alguns programas específicos, né? Para os ouvintes participarem. Então, manda um abraço para meu pai, Domingos, que já está ligado, né? A família já está ligada aqui. Pelo Telegram, hein? E a gente tem uma surpresa também que a gente vai comentar aí mais para frente durante o programa, tá? Carlinhos, já falei demais. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Celina Sobral. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para mais um programa Vivência Espírita, trazendo-nos a oportunidade de aprendizados, onde nós vamos agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por essa oportunidade abençoada de conhecermos um pouquinho mais desse Evangelho redivivo através de nossa querida irmã Celina Sobral. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para adentrarmos em vossos lares, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. O tema do dia de hoje é o homem de bem na visão espírita. E nós estamos com a nossa querida amiga Celina Sobral, que é professora de Ciências Químicas, voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, de Guarulhos, palestrante, expositora de aulas, apresentadora da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Ela também apresentava o programa Pronto Atendimento. Essa é a nossa querida amiga Celina Sobral, e nós vamos iniciar o nosso programa dando um bom dia à nossa amiga Celina. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, querido. Bom dia, família vivenciana. Realmente é um presente de Deus estar aqui com vocês hoje. Muita, muita alegria. Agradeço o convite, que possamos ter realmente uma manhã útil, diferente, falando um pouquinho aí sobre o homem de bem do Evangelho, dizendo, claro, que o homem seria o ser humano de bem, não é? O homem, homem, corpo, né? Mas o ser humano de bem. Prazer estar com vocês. Celina, então vamos lá entrar direto no nosso assunto. Qual é o homem de bem na visão espírita que nós podemos ter como modelo? Olha, eu já começo dizendo para a gente lembrar do nosso querido modelo de homem de bem. Lógico, né? Estamos pensando, conhecemos e lembrando sempre, claro, Jesus. Bem, hoje em dia é uma cobrança para a gente mesmo, porque quando a gente lê o capítulo 17 do Evangelho, nesse item 3, que quem tiver pode colocar aí do lado até e abrir, a gente convida a abrir o Evangelho aí no item 17, no capítulo 17, a gente começa a ler os itens, que é o início de ser um ser humano de bem, a gente vai escorregando assim na cadeira, né? A gente vai, meu Deus, isso tudo, quando eu imprimi para deixar do meu lado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se cobrar e de vez em quando também a gente estudar a respeito, dá quase umas 4 folhas, dependendo do tamanho da letra, e a gente começa a ver, meu Deus, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, ruim do céu. Mas a gente chega lá, né? A gente sabe que a gente está aí engatinhando na evolução, mas a gente chega lá. Eu gosto muito desse capítulo 17, desse item 3. Quer dizer que as nossas reencarnações aqui na Terra é justamente para que nós consigamos ser um homem de bem? É isso o nosso objetivo aqui na Terra. Está aí a importância da reencarnação, não é? Nós nos modificarmos, irmos devagarinho aprendendo muitos ensinamentos que não dá para a gente deixar de falar de Chico Xavier, quando ele fala assim, ó, quem sabe pode muito e quem ama pode mais, dizendo que a gente tem que buscar, sim, a sabedoria, mas é aquelas duas asas do anjo, né? Sabedoria mais amor, senão o anjo não voa. Então, as nossas encarnações têm o intuito, sim, do aprendizado, da busca do conhecimento e do desenvolvimento da parte moral, do amor. A gente não sabe ainda amar, né, Rui? Parece que sempre quando sempre Jesus está próximo de nós, né? Através dessas personalidades, né? que nos enviam, né? Para a Terra, né? Então, de tempos e tempos, né? A gente vê no meio das trevas, em termos da Idade Média, vem Francisco de Assis. Então, assim, parece que Jesus nunca nos deixa desamparado, não parece? Parece não, é uma verdade, né? Uma realidade. De tempo em tempo vem alguém para nos reciclar, para mostrar para a gente, olha, lembra disso aí? Então vem uma situação que vai colocando a gente sempre ligado com o que a gente precisa, deve saber e fazer. É que a gente escapole, né? É que a gente... é aquele negócio quando a gente pede através do Pai Nosso, para que seja dado o pão de cada dia para a gente pede muito mais do que o pão de cada dia, a gente pede também a manteiga, e Chico falava que é justamente aí que a gente escorrega. Então, devagarinho, porque a espiritualidade, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, tem toda a paciência conosco, só que a gente quer sempre mais, a gente tem aquela ansiedade, tem aquela situação que vai nos prendendo um pouquinho no lugar e a gente já precisa desleixar, né, Rodrigo? É verdade. Celina, Celina, foi muito legal o exemplo do Chico Xavier, porque a gente vai na fonte já, né? Não é? Tem que ver. É, porque o Jesus, né? Jesus é o máximo, né? Jesus já tinha atingido o ápice do amor, né? O ápice da caridade já tinha atingido. Mas quando a gente pega alguém próximo a nós, como a irmã Dulce, por exemplo, também, né? Gandhi, são as pessoas aí que a gente vê que estão cumprindo esse primeiro ponto aí que a gente pode até falar, que é aquele homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, né? E sacrifica seu interesse pelo amor da justiça. Quando a gente olha isso aí, eu queria perguntar para você agora, dá para a gente identificar algumas pessoas também que a gente conhece, que elas nem sabem disso, porque quem vê isso nelas é quem está de fora, né? Porque a própria pessoas assim, elas jamais puxam nada para o lado delas, elas acabam dizendo que não tem nada a ver com o que a gente pensa. Mas às vezes a gente, pessoas anônimas aí que a gente conhece, aquela pessoazinha que às vezes a gente encontra lá no centro espírita de vez em quando, que a gente gosta até de ficar perto, né? ou qualquer outra pessoa, a gente vê que já tem essas características. Seria mais ou menos isso? É muito legal, Jorge, você fazer essa colocação, porque quantas pessoas... A gente tem a impressão pela mídia atual, pelo noticiário, que só tem coisa ruim no planeta, só tem pessoas, né, ruins, negativas, e não é assim. O mal faz muito barulho, anda de tamanquinho, mas o bem anda de pantufas, né? Não faz tanto barulho, não faz barulho. E a gente vê nas próprias casas espíritas, muitas recolhendo alimentos sempre, não só agora nessa pandemia, auxiliando famílias necessitadas, sem dar alarde. Aí tudo aí não sai na mídia, não sai no jornal, na televisão, né, em vários lugares. Então, tem muitas pessoas que nós nem sabemos o nome e que estão aí dando de si para irmãos nossos mais necessitados e que estão, sim, praticando, independente até, né, Jorge, de religião, porque se a gente pensa em Jesus, Jesus não tinha religião essa, aquela, a religião dele era o amor. Então, quantas e quantas pessoas estendem as suas mãos, sim, praticando a caridade verdadeira, sem querer fazer alarde, sem querer dizer que está fazendo isso, isso ou aquilo, e auxilia tantos corações, até mesmo com palavras. Porque para a gente ser um ser humano de bem, a gente não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro. Não é quantas e quantas vezes uma palavra salva uma vida, uma situação de carinho, de valorização, de mostrar que está perto daquela pessoa que está sofrendo, salva, às vezes traz saúde, modifica a situação psicológica do ser humano. Então, você foi muito feliz em fazer essa colocação mesmo. Lógico, nós citamos aqui, né, seres que a gente conhece, Chico Xavier, Gandhi, como você falou, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, etc., que são exemplos que a gente precisa também relembrar e procurar seguir dentro de várias vertentes. Mas e os anônimos? Todos nós conhecemos pessoas que estendem suas mãos fazendo exatamente o que o Evangelho fala. Olha, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E isso é uma reflexão que a gente tem que trazer para a gente, né? Começar a aumentar as nossas tarefas no bem. Então, a gente vê que, no momento atual, o otimismo é muito importante para que nós consigamos viver bem nesse mundo atual? Rui, meu querido, as estratégias mentais são válidas grandemente. É aquele negócio. Nós ainda não sabemos ser, a maioria, pelo menos, só otimistas. Tem hora que nós caímos num pouquinho de tristeza, num pouquinho do desolamento, da solidão e etc. Mas o otimismo deve já ser uma sementinha brotando dentro, principalmente daquele que busca uma religiosidade, um contato com Deus, independendo de falar novamente de espiritismo, de catolicismo, não importa. Mas quando nós começamos a treinar, a saber mexer com a nossa mente, com o nosso pensamento, eu acho tão válido a gente mexer, sim, e saber que o pensamento são as mãos do espírito, como diz Ernesto Bozano, como diz Joana de Ângeles, etc., porque se a gente fica no pessimismo, mais a gente atrai para cada um de nós aquilo que a gente está emanando, aquilo que a gente está vibrando. Então, se a gente começa a vibrar e falar só de coisas ruins, de doença, de coisa que aconteceu com a gente e não foi legal, imediatamente muda a nossa energia. Então, o otimismo é, sim, e deve ser um treino para todos nós. Mudar o foco, puxar as rédeas. Comecei a pensar nisso, deixa eu pensar alguma coisa que me deixou feliz, que me deixou contente, que fez a gente mudar o nosso astral para uma outra, para um outro patamar. Então, que a gente possa ver um pouquinho de beleza em tudo que hoje a gente ainda tem a visão um pouco míope. A gente já consegue mudar um pouquinho o mal para o bem. A gente já consegue enxergar no outro, não só os pontos que precisam de mudança, mas os pontos fortes, os pontos legais, o ponto de amigo, o ponto de poder confiar, o ponto dessa beleza interior que todos nós temos, mas precisamos mexer no interruptor certo para acender a luz quando precisa já. Já precisamos começar a estudar na Escola da Iluminação, como diz irmão Jacó no livro Voltei. O Aécio César está fazendo uma pergunta para você. Os cristãos da atualidade, independentes de rótulos religiosos, o que estariam fazendo para dar testemunho dos homens de bem na Terra, do homem de bem na Terra? É o Laércio? Sim. Laércio, bom dia, que bom que você está com a gente, seja bem-vindo. Então, Laércio, todos nós precisamos nos esforçar, não dá para a gente saber o que, que o outro está fazendo, a gente pode falar pela gente, porque toda vez que a gente julga, a gente erra, né? Se de repente eu acho que o outro está fazendo uma coisa negativa e a intenção dele está sendo de maior pureza, de maior auxílio, eu já me engano. Geralmente, quando a gente aponta o dedo, a gente erra mesmo. Mas o que nós, como seres humanos em busca da melhoria, querendo realmente o conhecimento e essa sabedoria baseada no amor e nos ensinamentos de Cristo, nós devemos nos esforçar. O Evangelho fala, Paulo falou, né? Conhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz, olha só, esforço que faz para dominar suas más tendências e ir realmente para um caminho que é melhor do que aquele de ontem. Então, um pequeno esforço nosso, do ser humano, já nos faz a diferença, porque Deus leva em consideração tudo. A espiritualidade superior leva em consideração o nosso menor esforço. Então, a gente ter a vontade de fazer melhor e começar a caminhar nessa estrada, aí deixando passar certas coisas que a gente não deixava passar, enxergando sim com outros olhos aquilo que a gente enxergava só o ruim, o negativo, o triste, já é um início de esforço, viu, Laércio, para que a gente vá se tornando um ser humano melhor. Celina, eu tenho outra pergunta do Daniel Rosa de Assis. Celina, que bem estar aqui. Ao sermos observados na tarefa social, por sermos honestos com tudo e todos, e até enaltecidos em fazer o melhor de nosso ao nosso próximo, é um indício de sermos pessoas de bem? Ele está querendo saber se a gente ter a boa intenção, é isso? Isso. Não entendi. Se não, é um indício de... Ao sermos observados na tarefa social, por sermos honestos com tudo e todos, e até enaltecidos em fazer o melhor ao nosso próximo, é um indício de sermos pessoas de bem? Daniel, querido, ele também está sempre com a gente lá na rádio, na TV, realmente. Seja bem-vindo, bom dia. Então, ser honesto é uma obrigação nossa. Sermos servidores da melhor forma possível é também alguma coisa que nós temos que fazer, como dissemos no início, né? Independente de esperar esse reconhecimento ou não. Está lá nos itens do homem de bem, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar realmente conhecimento. Mas a gente precisa ter essa consciência, e você tem muito claramente, Daniel, a gente sempre vê, né, as suas mensagens, as suas colocações muito úteis também para nós. Então, ser honesto, fazer o que a gente faz, tem que fazer da melhor forma possível, porque às vezes a gente faz o que a gente tem que fazer no trabalho ou em casa por fazer, mas quando a gente faz com amor, quando a gente faz o melhor que a gente pode fazer, já muda toda a visão e a energia até da coisa, né? Então, mas nos esforçarmos para essa melhoria, é sim, Daniel, um caminho para o homem de bem, para o ser humano de bem. Legal. Pode falar. Celina, poucas vezes nós temos visto na história da humanidade a imprensa mundial só noticiando crises e mais crises. Como é que o ser humano ele pode suportar tanta informação deturpada e viver bem? Pois é, ainda bem que agora tem estudo e pesquisas aí para estar estudando esse negócio da fake news, não é, Rui? Porque é complicado. Eu costumo dizer assim, olha, está bem que a gente precisa estar atualizado em relação ao que está acontecendo, nós precisamos saber das coisas, mas a gente não pode ficar o tempo todo ligado nas notícias, nos noticiários calamitosos, tenebrosos, que mexem com o nosso psicológico e até mesmo com a nossa saúde física e além do nosso emocional, etc. Não estamos dizendo que a gente não deve se atualizar e não deve saber das coisas, mas precisamos equilibrar, precisamos colocar as coisas nos patamares que deviam ser. Vamos tirar um tempo para uma leitura sadia, para ouvir alguma coisa legal, para um estudo novo que a gente precisa saber, porque muita coisa a gente nem sabe que a gente tem capacidade. Não é? Se a gente começa a mexer em alguma coisa e dizer, nossa, eu vou fazer isso, e aí a gente descobre talentos em nós mesmos. Mas se a gente ficar direto, ligado em coisa só negativa, além de ficar difícil, né, para a gente puxar a nossa mente para o otimismo, para as coisas do bem, porque a energia é forte do planeta ainda em ataques tenebrosos, em ataques para tirar a gente do equilíbrio, do eixo. Mas se a gente consegue equilibrar dividindo nossos horários do dia, nossas tarefas, nossos propósitos, até de aprender coisas novas, talvez seja mais difícil a gente se envolver nessa energia que muitas vezes pesa no planeta. Você vê, a gente conversa às vezes com as pessoas, Rui, a pessoa está sentindo um negócio que nem sabe, ou então começa a sentir e estava bom em frações de segundos anterior. Então, quer dizer, querendo ou não, a gente já se envolve com a energia que está fluindo no planeta inteiro. Então está aí a importância da prece, está aí a importância de fazerem encontros como esse que a Vivência Espírita faz, para que a gente saia um pouquinho do foco da tristeza, da doença, da preocupação. Legal. Rodrigo. Oi. Rodrigo, deixa eu dar um recadinho aqui. Primeiro, o Irami também está ligado conosco aqui no WhatsApp, né? Legal. Um abraço para o Irami, lá em Salvador, na Bahia. Outro também que a gente sempre fala aqui no nosso programa é do grande poeta Manuca Almeida, né? E nós tocamos as músicas dele aí. E hoje está sendo lançado, vai ser lançado lá em Juazeiro, o livro Seu Emmanuel. E esse livro, a transmissão será às 17 horas lá pelo YouTube. Flijuá, o nome lá, entrando nessa, colocando lá no YouTube. Flijuá, F-L-I-J-U-A, né? Flijuá. É Festival de Luz de Juazeiro, parece que fala assim. Então vocês vão ver lá o lançamento do livro, que ele já desencarnou, mas é uma parceria dele e da esposa Lua Almeida, que é jornalista também. E eu tive a honra também de mandar lá um recado para eles no livro, né? Está publicado no livro lá uma como é que se diz assim? Uma espécie de um prefácio, né, que a Lu pediu para mim fazer, que está lá no livro. Eu me sinto muito feliz por isso, para participar de uma pessoa tão, que para mim no Brasil é muito importante, que é o Manuca Almeida, da contribuição que ele teve para a arte no nosso país. Então a gente está feliz por esse lançamento hoje, 17 horas, né? Flijuá. Só entrar lá no YouTube nisso que vocês podem assistir ao vivo a transmissão. E outra coisa também, hoje também, Rodrigo, parece que vai ter uma festa grande lá em Jacareí, né? Lá em Jacareí, porque hoje tem um aniversário duplo lá, que é o aniversário da Fernanda Cassal, a mãe da Marcela, né? Uhum. Fernanda está fazendo aniversário, estou falando antes, até porque é aniversário de casamento dela também. Né, para não bastar uma festa só, ela já encomendou duas, que foi o de aniversário e de casamento. Inclusive, agora de manhã, tinha um cantor contratado lá na porta cantando os parabéns para ela. Você vê que coisa? A gente não tem esse, mérito, né? Nossa. Tinha um cantor lá na porta, acordou eles cantando os parabéns. Caramba. Que legal, né? E aí, agora só estou esperando ela convidar para a festa também, porque só a gente saber não é... Então, tão legal. Legal é a gente saber carro, e a gente tá convidado para ir lá. São aqueles carros de explosão de amor, é isso? Não, o que é aquilo lá é cafona. Não foi o Fábio que mandou? Cafona. O Léo foi cantor mesmo, um profissional que foi lá, ele mesmo fazer lá um tenor, uhum, que tava lá na porta, lá, que bacana. Cantando para ela. Depois eu mando o um vídeo para vocês verem como é que foi legal essa apresentação desse cantor lá na porta. Bacana. Então, os parabéns para a Fernanda. Depois a gente fala de novo, né? Eu queria deixar os parabéns. Vamos continuar aí. Queria deixar os parabéns, então, para a Fernanda também. E pelo trabalho maravilhoso que é feito, né? Pela Casa da Marcela, que chega a muitos lugares no Brasil. A gente estava aqui ontem testando o Telegram, testando o chat de voz aqui do Telegram. E aí entrou a Beatriz lá de Aracaju, Beatriz Luzes, lá de Aracaju. Entrou no chat, começou a conversar com a gente aqui. Isso que é legal do Telegram. Qualquer pessoa pode entrar e ligar a voz aqui e falar, né? E ela contou que conheceu o programa Vivência Espírita pelo trabalho da Casa da Marcela, e ela lá de Aracaju, e lá em Aracaju também tem um trabalho de uma casa irmã, né, da Casa da Marcela, né, Jorge? Eles são divulgadores da Casa da Marcela, ainda não tem assim um ponto fixo, mas eles se reúnem sim, né? Lá Isso aí, a intenção é criar lá como se fosse assim um braço, né? Como se fosse uma co-irmã mesmo da casa da Marcela, porque tem muita gente em Aracaju que curte, curte não, já conhecia a casa da Marcela antes da gente vir aqui, né? Lembrando que o programa, a transmissão da casa da Marcela é líder aqui no nosso canal, né? É verdade, como é que fala? Sempre está no Ibope mais assistido. Lá em cima. E eu queria aproveitar, convidar, né, as pessoas para cima. Eu queria convidar a Rosana, agradecer a Rosana que está aqui ligada no Telegram. É a única que entrou, olha só. Que entrou aqui. Não a única, né? Porque meu pai entrou, estava aqui também ouvindo, né? Que entrou e está escutando aqui. E aí eu queria convidar a Rosana. Rosana, liga o seu microfone aí para fazer um teste, para mandar um alô aqui para gente. Vamos ver se ela está ouvindo mesmo, né? Agora é o teste, né? Ou se ela ligou lá e deixou lá. Ah, eu estou ouvindo, sim, senhor. Oi, Rosana. Bom dia, tudo bem? Estava doidinha para testar essa tecnologia nova aí. Muito legal, Rodrigo. Parabéns. Você, como estagiário, já vai ser promovido, hein? Legal, Rosana. Bacana. Então, é um espaço que a gente tem aqui, os nossos ouvintes, né? Entrar a gente no. A gente, quem sabe, vai criar um programa, né? Ou outros programas que a gente tem, que não tem um convidado, no caso aqui a Celina que está com a gente, mas quando não tem um convidado, interagir mais com os ouvintes, esse é um espaço interessante aí no Telegram, a gente convida todos, né? Obrigado, Rosana. Oi, Celina Sobral. Oi, meu querido. O Ricardo Luiz Carmona manda para você. Bem-vinda, Celina Sobral. Então, brevemente, será pela descrição do homem de bem que reconheceremos Emmanuel reencarnado, Joana de Ângeles e outros que foram anunciados reencarnantes? Ricardo, bom dia, meu querido. Que bom que a gente está junto. Veja bem, as atitudes das pessoas já falam por si só. A gente provavelmente não vai saber, ó, esse daí é o Emmanuel, esse é tal ou tal espírito, mesmo porque a gente vê que espíritos que foram conhecidos e grandes em encarnações passadas colocam até pseudônimos quando vão se comunicar nessa existência, né? Então, dificilmente a gente vai saber, ó, aquele ali foi Emmanuel, aquele ali, né? Mas o que importa é realmente isso, viu, Ricardo? São as atitudes e a emanação. Quando a gente for espírito, voltar para a nossa casa verdadeira, espiritual, a gente vai emanar no nosso perispírito, na nossa fala, na nossa atitude, o que a gente estiver vibrando, o que estiver no nosso ser. Não é tanto que é conversar com a espiritualidade, falando e sentindo, é diferente do que só falar, que nem quando a gente está encarnado. Então, quando uma pessoa está sendo cheia de amor, está sendo caridosa, carinhosa, a gente sente, por mais que a pessoa queira, às vezes, mostrar uma coisa e ser outra, já não dá para disfarçar tanto, principalmente com as emanações, com o olhar. Então, é importante a gente emanar esse sentimento de amor pelo próximo, esse sentimento de perdão, essa caridade de aceitar o outro indulgentemente, não é? Então, não, a gente não vai saber, não, quem é Emmanuel, quem é tal espírito, que nem você falou, Ricardo, porque vai ser bem... Já pensou? Se a gente souber hoje, se os seres humanos encarnados souber hoje quem é Jesus, é capaz de acontecer de novo o que aconteceu na época. Então, não é uma coisa útil saber quem é quem, quem foi quem na outra encarnação, que é por isso que também é abençoado o esquecimento. Está na lei divina. Então, é uma coisa que, mesmo que a gente não queira, acontece. A lei humana a gente muda, mas a lei divina a gente não consegue. E está na consciência de cada um aquilo, pelas suas tendências, o que foi em vidas passadas. Então, é importante a gente ir se esforçando para melhorar cada vez mais e deixando no passado como aprendizado, porque quando a gente também for um espírito mais evoluído, a gente vai ver tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, só que já vai ter outro sentimento dentro de nós, né? Mas se a gente esquecer tudo que a gente passou, a gente esquece os aprendizado, mas não vai pesar mais, que nem uma pessoa fez alguma coisa para a gente de ruim, não vai mais doer, a gente não vai mais se ofender, não vai mais ficar magoado, ressentido. Por quê? Porque já vai estar em outra vibração. Espero ter esclarecido, Ricardo. Se não, qualquer coisa, você manda de novo mensagem para a gente. Celina, é interessante essa colocação, porque a gente, nós podemos também identificar essas pessoas nos homens de bem que nós vemos em qualquer lugar. No geral, né Jorge? No geral. Realmente. Porque o que acontece é o seguinte também, porque o homem de bem, ele vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça, sem exceção de crença, e nós ainda sofremos muito disso, o espírita sofre muito disso, nós temos dificuldade para aceitar irmãos de outras crenças também, nós não temos essa facilidade. Então, se a gente encontrar com Emmanuel evangélico, a gente não vai acreditar muito que ele é o Emmanuel, não. Né? Exatamente. Porque a gente fala, não, peraí, Emmanuel não pode ser evangélico, Emmanuel não pode ser católico, ele teria que ser espírita, ele teria que ser ecumênico de alguma maneira, tal. E aí? Nós vamos cair em contradição, né? Muito feliz, muito, muito feliz colocação, Jorge. Jorge está com a luzinha acesa aí, realmente, a espiritualidade também atuando. Pois é, porque inclusive a gente, para evoluir espiritualmente, nós temos que aprender um pouquinho de tudo. Quem garante, não é, Jorge, que na próxima encarnação a gente não vai nascer em outro continente, com outras crenças, com outros princípios, desculpem, com outros princípios, para a gente aprender um pouquinho de tudo, inclusive a aceitação, que é uma coisa que a gente ainda está no início do aprendizado. A aceitação ainda é muito difícil para todos nós. Lógico que tem exceções, mas a maioria dos seres humanos no planeta ainda está com grandes dificuldades. A gente falou que a gente não sabe ainda amar. A gente ainda acha que amar é o meu, é para mim, é o meu filho, é o meu marido, é minha esposa. Quer dizer, amar é a gente aprender a amar a todos indistintamente, conhecendo ou não conhecendo o ser humano, pelo menos nessa encarnação, mas saber que aquele que está lá na rua, sem um teto, sem uma alimentação, é tanto... Não é preocupante para nós, temos que nos colocar no lugar deles, igual como a gente se coloca no lugar de um parente, de um filho, de um ente querido. É verdade. Na realidade, a gente quer que Jesus volte. Muita gente quer que Jesus volte. Agora, eu quero saber se ele voltar muçulmano, o que é que nós vamos fazer? Né? O que a gente vai fazer? Né? Que ele se ele nunca for foi, muçulmano... Né? Exato. E outra coisa, quando ele esteve aqui, ele não era cristão, não. Ele era judeu. Né? Não é? E outra coisa, a gente pensa, né? Nossa, Jesus, o espírita não diz que Jesus vai voltar. Exatamente, ele está ali do nosso lado, esperando que a gente segure na mão dele e peça socorro. Mas a gente acha que ele está longe, acha que ele está distante. Mas entra nisso mesmo, né? Se voltar em outra forma, a gente não vai também nem acreditar. Antes da gente ir para os comerciais, né, que já está na hora, contar a novidade que a gente tem aqui, tá? Então hoje a gente está iniciando, não é uma promoção, tá? Então é um sorteio. Deixa eu só colocar aqui. Aí está. Pessoal, a gente está, então, hoje iniciando uma... Não é uma campanha, é um sorteio mesmo. Que a gente não está fazendo sorteios, então, aqui, como a gente faz de costume. Então, a gente resolveu fazer um sorteio diferente, que é um sorteio via Instagram. Tá? Então, até para incentivar os nossos ouvintes a participar e seguir mais lá no Instagram, né, do Vivência Espírita, a gente vai sortear 2 livros, né, Músicas Espirituais Como Acontece, do Jorge Reis, e vai sortear 2, então um para a pessoa que comentou ali, que comentou, que quer ganhar, e para quem ela, um amigo que ela marcar, né? Então a gente vai entrar aqui, né, a gente postou aqui no Instagram, então eu vou compartilhar com vocês. Então esse livro é um livro muito interessante, esse livro explica como as músicas chegam até os compositores, né? Tirando dúvidas, como o espírito passa a música, como que ele sopra no ouvido do médium, ele aparece na frente do médium e canta as músicas, como que o médium incorpora para receber as músicas, né? Como podemos distinguir se um espírito que está passando a música ou ele está, está saindo apenas na mente do médium, né? Então essas perguntas, como compor uma música espiritual, o médium tem que se desdobrar para ir buscar a mesma no plano espiritual. Então assim, essas perguntas, todas as perguntas respondem nesse livro do Jorge, né, Jorge? Se você puder mostrar ele aí também pra gente. Ah, tá aqui o livro, né? Foi um livro lançado há algum tempo. Ele tá aparecendo invisível aí porque é verde, entendeu? E como aqui tem um chroma key verde, aí aparece um buraco aí no meio, mas na realidade é verde aí. Mas o interessante desse livro também é que ele tem um CD encartado, que a gente conta a história de algumas músicas e essas músicas estão num CD que vai junto com o livro também. Mas tem uma curiosidade desse livro aí, que todas as vezes que eu olho, eu lembro porque eu falei pro Nil, né? Não sei se vocês perceberam aí no livro, eu estou sentado de costa, né? Num banco aí com violão na mão. Aí eu falei pro Nil, eu quero que você faça uma capa e me coloque bem bonito no livro. Aí ele colocou eu de costa, falou que era o melhor jeito de eu parecer bonito era se ele me colocasse de costa. Eu só fui ver depois que a capa estava pronta, não teve jeito mais de eu reclamar. Entendeu? Eu acho que ele acertou, viu, Jorge? E só comentando aqui, estou postando aqui no WhatsApp, vou postar no Telegram também, e o link aqui para vocês do Instagram, porque é isso, tem uma regrinha, né? Então, para participar, tem três coisas que precisa para participar. A gente não vai sortear no próximo programa, a gente vai sortear no fim do mês, tá? No dia 30 de maio. Então, para quem estiver seguindo o nosso Instagram, aí, @vivenciaespirita, curtir esse post que a gente postou lá e então marcar um amigo, né? Marcar com @, né? Você vai lá, marca um amigo que você acredita que deseja, gosta de música, se interessa por espiritualidade, que tem interesse em se esclarecer. Não adianta sair marcando qualquer uma pessoa que não teria interesse em ganhar esse livro, né? Então aí a gente vai sortear para as duas pessoas. Então quem ganhar e quem ela marcou, a gente vai enviar o livro do Jorge aí, que vai autografado, né, Jorge? O livro é de graça, né? Claro. O custo é... Eu vou autografar, mas eu não posso pagar nada para ninguém. Tem que ficar livre disso. E vai um CD, né? Também, como o Jorge comentou, vai um CD com as músicas que estão comentadas. Então são casos. Ele é muito interessante o livro, que ele vai comentando as músicas. Tem muitas músicas que a gente toca aqui no programa e ele vai explicando como que foi a recepção dela, né? Mediunicamente falando, né? Então é isso que é muito legal. Então participem, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então entrem no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, curta esse post, né? E marque um amigo para poder se sortear. E no final do mês a gente vai sortear então esses dois livros do Jorge. Tá bom? Legal. Rodrigo, vamos para o intervalo? Vamos. Então, sim, com qual música? Eu queria que você colocasse a música O Homem de Bem, do Nando Cordel. Mas eu queria pedir um favorzinho para você. Eu e a Celina pedir um favorzinho para você. Deixa a gente escutar a música e também os comerciais, aí, as coisas, que nós dois estávamos falando por mímica aqui antes de começar o programa. Tá bom? Vocês ouviram a abertura, Celina? Não. Não? Não, a abertura também não? Não. Não. Tá. Eu vou ver aqui direitinho o que está acontecendo. Deixa eu só. Confirma para mim, eu vou soltar a vinheta. Confirma para mim se vocês estão ouvindo. Só começou. Momento musical. Oferecimento. Agora sim. Tá. Então já sei. Eu acho que eu já sei o que é. Deixa eu só verificar aqui. Tá, já sei o que é. Também pronto. Não, tá resolvido. Não tem problema. Só fazer também, mais, né? Um teste, só mais um teste. Importante é o... Mais um teste. O importante é o... Momento musical. Oferecimento. Ouviram aí? Ouvimos. Tá bom, beleza. Pronto, resolvido. Agora está resolvido. Faltava uma configuraçãozinha aqui. Então vamos então para os comerciais. Vou deixar o link aqui do Instagram nosso para vocês aqui no YouTube e no Facebook. Só comentando aqui, quem está aqui no Facebook também é o nosso irmão Edson Barbosa, mandando um alô aí para todo mundo participando aqui, mandando um bom dia. Mandou um bom dia aqui para a Célia também. O Edson Barbosa, o médium lá do Recanto de Luz e Manchelha, que estará com a gente também, né, Rui? Estará com a gente, eu só não lembro agora a data, sim. Mas eu acho que é mais pro final do mês, né? Então, até... Dia 30, eu acho. Dia 30? É dia 30 de maio, outro domingo do mês, o Edson estará conosco. Legal. Então, fica aí com a gente. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. São provas ou expiações, encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem, quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. O homem de bem, o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. O nosso tema de hoje é Homem de Bem na Visão Espírita. Então vamos voltando. Tem perguntas? Tem sim. A Fabiola Pasolini pergunta: o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo é o caminho para a nossa reforma íntima, Celina? Deixa eu só ver se está liberado o Zoom. Tá sim. Você tem que arrumar isso. Agora tá. É o caminho, sim. Lógico, quando a gente começa a ler, a relembrar essas virtudes, essa parte moral do ser humano, a gente vê que onde a gente precisa colocar um pouquinho mais de água naquela sementinha, o que a gente precisa mexer de uma forma diferenciada. Aí entra também o autoconhecimento. Por isso a importância de estudarmos o nosso interior. Sabe aquela lição de Santo Agostinho? De chegar no final do dia, a gente vê tudo que a gente fez, o que foi legal, continuar fazendo e até mais. E o que não foi tão legal, a gente procurar pedir desculpa, fazer diferente, tirar do nosso caminho. Então, a leitura para o conhecimento, porque a gente precisa buscar realmente leitura e conhecimento através dos exemplos, através do estudo. E é isso que vai nos levar ao caminho da felicidade, sim, o caminho da evolução e buscar o nosso propósito da reencarnação devagar, mas indo para esse caminho dos planetas mais evoluídos, chegando até os mundos celestes, né? Nós temos um encontro marcado no mundo celeste, demore mais ou menos. Todos nós estamos a caminho dessa evolução e vamos conseguir. Flávia Silveira diz: no texto fala o verdadeiro homem de bem. Quando ele fala verdadeiro, é porque tem o falso? Beijos, querida Celina. Sempre bom te ouvir. É a Flávia, né, que falou? Eu não ouvi o primeiro nome. Flávia Silveira. Ser a Flávia. Certo. Beijo, Flávia. Todo o nosso carinho aí para você. Quando no início do item 3 fala o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, é porque parte-se do princípio que alguns homens de bem, seres humanos de bem, não são esses verdadeiros homens de bem. Porque muito dentro do nosso corpo de encarnados, muito dentro do nosso corpo físico, a gente ainda consegue se esconder. Às vezes a gente pode se fazer, ai não, eu estou deixando passar isso, eu estou perdoando isso, e no fundo não ser isso. Então, o verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, amor e caridade, não é fácil, porque um está ligado na outra, não é? A justiça, amor e caridade, se eu não me engano, em hebraico, é sedaká. Como é que é a justiça? Sedaká. Como é que é a caridade? Como é que é? A justiça, amor e caridade tem o mesmo significado, né, nessa outra língua. Então, está muito conectado. Não dá para a gente ser completamente justo se não tiver o amor e a caridade. Não dá para a gente ser caridoso se não tiver justiça e amor. E assim, tudo entreligado. Então, nós ainda precisamos buscar essa verdade, esse verdadeiro ser humano de bem. Existe, sim. os que não são tão verdadeiros assim. Nós mesmos não conseguimos ser completamente justos, não conseguimos ser completamente amorosos, não conseguimos ser completamente caridosos ainda. Celina, teve uma pergunta anterior aí que você comentou sobre, foi feita uma relação entre a reforma íntima e o homem de bem, né? Só para a gente deixar assim bem mais esmiunçado, né? Que a reforma íntima é o caminho para nós nos tornarmos homem de bem. Porque o homem de bem, ele tem que ser verdadeiro, como foi falado agora. E a reforma íntima, você tá nesse caminho. Então, nós podemos ser imperfeitos ainda e já está trabalhando a nossa reforma íntima. Como nós, todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui do programa e todos os que estão ouvindo ou nos vendo, estamos começando a nossa reforma íntima de alguma maneira. Só que nós não somos ainda verdadeiros homens de bem. Então, a reforma íntima é o caminho para nós sermos homens de bem. E outra coisa que a gente vê interessante é que um homem de bem é uma característica que nós podemos aprender, por exemplo, uma das características do homem de bem, que nós já temos algumas dessas características, desses caracteres do homem de bem. Temos muitos caracteres do homem de bem. Agora, faltam algumas coisas. E uma coisa que eu acho interessante, uma das características que eu acho interessante, é que o homem de bem, ele não procura qualidade ruim nas pessoas. Ele procura sempre as boas qualidades, mesmo que a pessoa seja ruim. Isso é muito difícil para nós, porque a gente costuma sempre olhar para a pessoa, seja quem for, e procurar um defeito nela. Ou então, se comprais quando alguém chega falando mal de alguém. A gente acha legal aquilo. Se sente, nossa, é mesmo, desse jeito. Ao invés de a gente procurar um contraponto e falar, não, vocês podem achar que ela é desse jeito, mas ela tem isso de bom. Nós temos muita dificuldade nisso ainda, né? Não, com certeza. Essa reforma íntima vem do autoconhecimento, da gente saber onde é que vai pôr o remedinho para ir se mexendo, como a gente falou, na mudança, e fazer realmente o que o Santo Agostinho indica para a gente. Mas é o caminho. Quando a gente tem já o conhecimento do que a gente precisa mudar, já é um grande passo, porque muitos de nós ainda não sabem que certas coisas precisam mudar, que a gente ainda não enxerga na gente mesmo o que a gente não está fazendo tão certo. A gente não consegue falar no verdadeiro homem de bem se a gente não expor também o orgulho. O orgulho é um ponto que todos nós precisamos investir e mexer. Então, muito certo, sim, o Jorge falando nisso, a reforma íntima, a mudança, como nós falamos, o conhecer o que a gente precisa mudar, e realmente, a gente estudando o espiritismo ou a religiosidade, a gente já está se preocupando em modificar alguma coisa que não está bem dentro de nós, não é? Então, a busca desse verdadeiro homem de bem é uma estrada ainda longa, mas nós vamos chegar lá, sim. Santo Agostinho, só terminando a frase que você colocou, ele tem uma citação que ele fala: procurei Deus em toda parte, eu só fui encontrar Deus dentro de mim. Lindo, lindo, é isso mesmo. E está dentro de nós mesmo, nós somos partículas divinas, por isso que a gente consegue enxergar pelos olhos de Deus, por isso que Deus sabe tudo o que se passa no nosso coração. Nós estamos mergulhados em Deus e temos a partícula, temos o DNA de Deus dentro de cada um de nós. Por isso, a busca da perfeição e o alcance, porque seremos imagem e semelhança de Deus no sentido moral. Lógico que essa imagem e semelhança de Deus não é de um homem, porque ele não é um homem. O Livro dos Espíritos fala lá o que é Deus e não quem é Deus. Então, a imagem e semelhança é na pureza, na parte moral. E lógico também que não seremos iguais. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, único. Mas a perfeição dentro de sermos seres humanos agora e depois espíritos imortais, alcançaremos. Celina, como nós podemos trabalhar a fé e a esperança nesses dias de tanta pressão moral e espiritual? Porque estamos sofrendo demais, né? Muito, muito. É verdade. Nós temos que realmente ir tentando. É tudo um aprendizado de treino. Por enquanto ainda é treino. Nós temos que fortalecer a nossa fé conversando com Deus, com a espiritualidade, através da oração, através do perdão, através do deixar passar, sim, muitas coisas que até nós já conseguimos deixar passar hoje, coisa que há alguns anos, algum tempinho atrás, a gente não deixava passar. Então, fortalecer a nossa fé acreditando que nós não estamos sozinhos, que tem um Pai misericordioso com a mão posta sobre todos nós, lógico, sentido figurado, mas que não estamos sozinhos nem desamparados, é fortalecer a nossa fé na pureza, purificando o nosso sentimento, a nossa forma de ver as coisas. E a esperança não é a gente esperar de braços cruzados, é a esperança agindo, fazendo diferente as coisas, buscando um amanhã melhor com ações. O homem de bem ali, ele busca ações fazendo melhor, se preocupando com seu próximo. Está lá no, numa das frases do item 3 do capítulo 17 do Evangelho que estamos conversando. Então, ter esperança é esperar agindo, é acreditando no melhor. Então, fé e esperança que o Rui traz para a gente é uma condição necessária hoje em dia, na nossa vida, no nosso amanhecer, na nossa caminhada, porque senão a gente não aguenta, né? Se a gente não tiver certeza de que tudo passa, como o Chico falou, de que o dia melhor virá, que as coisas ruins passam, as coisas boas passam, porque busca o equilíbrio. Então, é essa esperança, no esperar o melhor, é uma certeza. Quando toda vez que a gente se comunica através do bom pensamento, através da oração, através de uma atitude boa, nós estamos rezando, nós estamos orando. Orar é agir, oração, orar em ação, tendo atitude. Então, bem lembrado, viu, Rui? Muito legal a gente não esquecer de fortalecer a nossa fé e de termos esperança a cada dia. Conselheira, eu tenho uma pergunta do Fernando Petit para você. Uhum. Hoje vejo muitas pessoas que criam trabalhos sociais que reúnem outras pessoas e empresas para fazer o bem. É fundamental que o homem de bem multiplique suas boas ações? Fernando, bom dia, meu querido. É fundamental que nós todos possamos multiplicar as nossas ações no bem. Logicamente, muitos não têm condições... Pode ficar à vontade. De dar emprego. Pode ficar à vontade, de toma uma água aí. Ah, é, porque não adianta, minha garganta ultimamente está assim, buscando remédio todo dia. Então, viu, Fernando, o trabalho social é importante. Eu não sei se você está falando do trabalho de dar emprego, nem todos têm condições. Mas, dentro do possível, aqueles que podem auxiliar multiplicando, sim, a condição de um chefe de família, de uma mãe, de um pai, de um filho, que tem muitos arrimos de família aí, que seja feita isso dentro do possível, porque é utilizar o que nos é emprestado, que também cita no Homem de Bem, que aquele que tem a condição de ser um chefe, um gerente, um diretor, que possa tratar os seus funcionários da melhor maneira, e aquele que é subordinado, que possa entender a condição também da liderança, né? Agora, o trabalho voluntário, hoje em dia, é uma necessidade, perante até um currículo, perante uma necessidade de trabalho, é muito importante. Geralmente, as pessoas que estão na gestão de liderança perguntam e veem que o trabalho voluntário é muito válido hoje para a pessoa conseguir também um emprego que seja financeiro, que seja o seu ganha-pão. Então, sempre que a gente puder auxiliar, como o Homem de Bem fala, estender a mão sem olhar a quem, auxiliar sem ver quem é aquele outro e fazer sem esperar nada em troca, é super válido para esse caminho do Homem de Bem, viu, Fernando? Celina, a gente tem... Deixa eu terminar. Pode falar. Eu, Celina, o Fernando, o pai dele e eu, nós criamos há 40 anos uma farmácia comunitária que distribui medicamento gratuito à população aqui de São José dos Campos. Então, são mais de 400 pessoas por dia que pegam medicamento de graça. E se eu não queira saber o trabalho e o custo que nós temos para manter esse tipo de trabalho, tá? Com certeza, a gente imagina. E olha que atitude. Olha que atitude de homens de bem, de seres humanos de bem. Pensar no próximo, né? Ter uma forma de auxiliar, independente do sacrifício que as pessoas estão fazendo para manter uma farmácia, né, de medicamentos para pessoas que não podem pagar. Olha como são, é um bom exemplo, né? Nós estamos trazendo aqui, não com orgulho, com nada disso não, mas com a necessidade de multiplicar atitudes que hoje são necessárias para o ser humano, não é, Rui? A gente precisa ter exemplos desses, sim, porque às vezes até dá ideia para outro que pode e não sabe o que fazer, que não tem... Então está aí uma... A gente parabeniza esses seres humanos aí de bem que estão dispostos a ajudar, mesmo com seu sacrifício, com as suas doações, tirando muitas vezes até um supérfluo necessário para auxiliar aqueles que têm menos. E ainda o nome Bezerra de Menezes. Deixa, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para o Rui. Rui, a gente sabe o seguinte, que na farmácia comunitária, né, vocês vão buscar remédio toda semana em São Paulo. Né? Aí tem alguns locais que já arrecadam remédio para farmácia comunitária, vocês recebem muita amostra grátis, muitas coisas assim. Mas a gente tem que ver o seguinte: lá tem um prédio alugado, tem que pagar o aluguel. Lá tem farmacêutica que é obrigado, porque vocês, a maioria não sabe, mas a farmácia comunitária ela não é ONG. Farmácia não pode ser ONG, farmácia tem que ser registrada tudo, então ela é uma empresa. Então, ela tem um monte de imposto para pagar, como qualquer empresa. Ela tem farmacêutico para pagar, que é obrigada a ter farmacêutico. Ela tem alguns voluntários, mas tem também funcionário. Qual é o milagre que o Fernando faz aí, vocês fazem, para poder vocês manter essa farmácia? Tudo isso daí, Jorge, nós não temos ajuda de governo, não temos ajuda da prefeitura, do Estado, nem da União. Isso daí parte do princípio de que nós... temos a filosofia de fazer o bem sem ver a quem. Lá, qualquer pessoa que for levar uma receita na farmácia, nós entregamos o medicamento sem saber se ele é rico, se é pobre, se está precisando ou não. Nós fazemos isso muitas vezes tirando dinheiro do nosso bolso, tá? Tirando dinheiro, fazendo bingo, fazendo chá, fazendo uma série de coisas que atualmente está tudo fechado. Então, nós estamos passando momentos difíceis até, né? Mas o que acontece? É necessário que a gente procure fazer aquilo que foi... que é com a filosofia de vida. Isso é a filosofia de vida para nós, é fazer o bem e sem fazer alarde, sem fazer propaganda. Eu estou falando agora, nesse programa que nós temos 17 anos no ar, mas são muito poucas as vezes que eu falei que a gente pertence a essa farmácia Bezerra de Menezes, que é a farmácia comunitária, que não tem nenhum privilégio em ser comunitária. Ela tem que passar pelos mesmos crivo, pelas mesmas exigências de uma farmácia comum. Então, nós pagamos impostos, pagamos tudo que você falou, nós pagamos. E olha, com muito sacrifício, a gente tem que se virar para conseguir essa... E nesse momento de pandemia, ficou mais difícil, inclusive, para nós conseguirmos medicamento, né? Porque ninguém está trabalhando, está todo mundo parado, então até aí tá difícil para a gente. E se alguém... Rui, se alguém quiser ajudar... Como que faz? Se quiser ajudar, ligar para a gente que nós estamos aí dispostos. Até o Fernando pode passar direitinho o telefone lá da farmácia para poder ajudar, né? Porque a necessidade está se tornando muito maior de medicamento, porque tem muita gente desempregada, tem muita gente que não tem o que comer e os remédios hoje estão absurdos, os preços dos medicamentos, né? Então tá aí. Então, a pergunta foi provocativa, né? Porque essas coisas que eu queria saber, eu já sei. Né? É. Foi provocativa mesmo. Agora, por quê? Porque, por exemplo, invariavelmente, ou assim, duas vezes a cada a cada dois meses, vocês faziam um chá beneficente para arrecadação, tem aqueles jantares, aqueles almoços que sempre foi feito durante o ano para poder arrecadar e ir mantendo caixa para poder conseguir saldar as dívidas da farmácia. Então, o que que acontece? Faz mais de um ano que não está podendo ter isso. Então, está difícil mesmo. É isso que agora o Rodrigo perguntou, é interessante. Não tem um grupo de... Vocês não podiam criar assim, um grupo que pudesse colaborar mensalmente, assim, alguma coisa que seria mais... Legal. É. A gente faria até o, tipo assim, faria o comercial, não é comercial. Põe uma campanha também aqui. Convocaria as pessoas que quisessem uma campanha, né? Aqui para poder ter, não é sócios, né? Porque não é ONG, lá não é ONG, não, mas colaboradores, não. Né? Então, mas o problema, viu, Jorge, é que precisa ter sensibilidade, né? Porque tem muita gente que só acha que só vê a necessidade a hora que ele precisa, e não vê a necessidade de outras pessoas que vão lá. Olha, nós já tivemos remédio de custar R$12.000 uma caixa de remédio que nós conseguimos. Porque nós temos gente muito boa também que nos ajuda, como a Celina, nós estamos falando do homem de bem, nós encontramos uma série de pessoas boas que colaboram também, né? Mas precisaria sensibilizar muito mais as pessoas, porque a necessidade está se tornando muito maior, viu? E, além disso, também nós distribuímos cesta básica que nós ganhamos, distribuímos cadeira de roda, cama hospitalar, bengala, muleta, tudo isso nós fazemos lá na farmácia. E depois, se o Fernando puder até passar o telefone lá da farmácia, seria até bom, porque eu não sei de cabeça agora o telefone de lá, né? Mas tá aí. Quem quiser ajudar... Mas ele tem uma hora de funcionamento, certo? Sim, é das 8 ao meio-dia, de segunda a sábado. Só que está sendo feito por telefone, para que as pessoas agendem para pegar o medicamento agendado, né? Porque não estamos evitando também as filas por causa da pandemia. Então é para não ter fila. Tudo bem? Então anota aí o número do telefone: é 12, né? DDD 12 aqui de São José dos Campos, né? 3943-2502 3943-2502 lá, farmácia comunitária Bezerra de Menezes. E nós temos o celular, né? Que esse eu gostaria que o Fernando passasse. Ah, legal, tá bom. Me passa que eu divulgo aqui. Então é isso daí, Jorge. Há 40 anos nós estamos no ar. Estamos trabalhando, fazendo esse trabalho, que era um sonho do pai do Fernando, que era Aloysio Petit, que era um sonhador, né? Legal. Tem uma participação aqui, dando continuidade, né, Celina? A gente tem uma participação da Arlete Dalpino, a Mãe Girafa, que é a Mãe Girafa que tem o programa Prosa Criativa, que é aqui na sequência, 10h30, é o programa. Convido vocês a participar aqui, ficar com a gente, ficar conosco, ao vivo, o Prosa Criativa, né? Então, a Arlete, ela pergunta o seguinte: Celina, as divergências entre casais na pandemia e que culminam em tóxicas dores têm a ver com algo que não está sendo monitorado pela espiritualidade, entre aspas, negativa? Arlete, querida, parabéns aí pelo seu programa, que bom você estar aqui com a gente. Um beijo grande para você, viu, Arlete? Veja bem, as divergências ainda existem por conta dessa situação atual nossa que emanamos, essa falta de conhecimento baseada nesses itens todos, do homem de bem, do evangelho e dos ensinamentos de Jesus e das coisas que nós sabemos que deveriam já ser diferente e muitas vezes a gente não consegue, né, deixar passar, ser indulgente, porque um relacionamento, você pode ver, eu acredito que os meninos aí, o Jorge, os meninos, todos e até mesmo o Rodrigo, eles já têm um período de relacionamento, de casamento aí. E pode perguntar para eles, para se ter um período de relacionamento, nós temos que abrir mão de muita coisa. Nós temos que deixar de lado, muitas vezes, o orgulho, muitas vezes, o nosso ego mesmo, a nossa vaidade, as nossas tendências para certas coisas. Um relacionamento de muitos anos... É um relacionamento de sucesso em cima do orgulho, principalmente, porque senão não dá certo. E o que está acontecendo hoje em dia? A gente vê, Arlete, pelas conversas que a gente tem, até mesmo no pronto atendimento, né, que a gente faz aí nas quartas-feiras, 5h, na Rádio Boa Nova e na TV, no programa mesmo, quando o Evangelho, que a gente participa de segunda-feira também na rádio e na TV, as pessoas falam situações que tá com, sabe, o pavio muito curto? O fio muito curto lá do pavio, as pessoas não estão mais, a maioria, não estamos dizendo que são todas, e nós, quando a gente fala as pessoas, a gente se inclui. Às vezes a nossa paciência está muito limitada por conta de uma forma de estresse. A gente vê o Brasil, primeiro lugar em ansiedade no mundo. as situações estão sendo testadas em cada um de nós, esses relacionamentos tóxicos que você está falando, lógico, em tudo a gente tem a influência espiritual, como diz o Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influenciam na gente muito mais do que imaginamos, mas influenciam no que a gente deixa, nos nossos pontos fracos. Não está se querendo dizer que o espiritismo diz, ah, não pode ter separação, não pode ter divergência, não é isso, a gente sabe que não. Está lá também os capítulos do Evangelho respeitando e aceitando muita coisa. Mas se o ser humano conseguir perdoar mais, ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais indulgente, porque como o Jorge estava falando, está faltando realmente indulgência, a gente consegue ver o ponto negativo do outro e não ver o ponto positivo. E está lá no capítulo também dizendo isso. Vamos começar a ver mais o que o outro tem de bom, o que fez de bom para a gente. A gente realça e deixa muito lá em cima só o negativo. Então, aí não vai dar certo mesmo, relacionamento nenhum, não é? Então, essas divergências, esse relacionamento, muitas vezes que se torna tóxico por conta da pessoa estar convivendo mais nessa época, é muito da mudança interior que precisa em cada um de nós mesmos. Independente, claro, de que tem as influências espirituais, mas é aquele negócio, se o obsessor, entre aspas, né, aquele irmão nosso menos esclarecido, está ali cutucando naquele ponto fraco, e a gente não dá bola e vai modificando, ele vai cutucar outro, não é, Jorge? Não é assim que funciona? Não é? Se a pessoa está ali e você não dá bola, ele vai para outro canto. E é assim também com a obsessão. A gente pode, sim, transformar os relacionamentos. Ainda mais agora, né? Porque nesse momento, eu falo assim, do lado profissional, eu tive um bate-papo com o RH, a quantidade de gente da empresa tendo problemas em casa, né? E o RH tendo que se ajudar, né? Inclusive, será que não está fazendo falta os centros espíritas? Porque muita gente não tem condição de pagar um psicólogo, não tem condição de pagar um psiquiatra, sabe? Claro, o centro espírita não substitui um médico, um profissional. Mas aquele atendimento fraterno, como o seu programa, né, o pronto atendimento, né, na rádio, isso não está fazendo falta, esse atendimento presencial, né, fraterno? Pois é, o brasileiro, principalmente, né, Rodrigo? Precisa do contato, precisa do olho no olho, precisa do abraçar. A gente não está acostumado com esse distanciamento que existe mais facilmente na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu, por exemplo, eu sinto muita falta das palestras todas que eu fazia presencial. Eu acredito que a maioria está, por isso essa dificuldade toda aí desse isolamento, mas é uma coisa que a gente tem que respeitar os presidentes, os dirigentes das casas, que estão, né, dentro das suas condições. Aqui em Guarulhos, em São Paulo, já está abrindo novamente as casas com 25%, né, o próprio Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, parece que vai começar essa semana, já com o distanciamento. Eles abriram, depois fecharam, vão abrir de novo. Eu acredito que a maioria está fazendo isso, devagarinho, voltando a essa possibilidade de estar mais próximo, né? Porque o ser humano precisa disso. Nós estamos sendo testados exatamente aí na nossa paciência, no nosso entendimento em relação a muitas coisas. Mas o Brasil é Brasil, né? A gente é um povo que precisa de... E é mais caloroso, é mais festivo, é mais próximo um do outro, né? Eu me sinto muito triste, porque eu, usando o sistema de empatia, me colocando no lugar daquela família que está o pai desempregado, a mãe não pode trabalhar, os filhos dentro de casa e sem alimento, como é que pode se dar bem uma casa nessas condições? Porque é muito triste, né? Exatamente. Nunca a gente foi tão testado a praticar a solidariedade. A gente vê que até nas próprias farmácias, como o próprio Rui falou, né, que também está aceitando lá na farmácia as doações de cestas básicas e eles distribuem. Aqui também, em alguns lugares, o que vai receber a vacina da própria Covid, eles pedem que não é obrigatório, mas pelo menos 1 quilo de alimento. Mas olha, a situação da fome é uma situação grave para todos, né? Uma situação que exige que a gente coloque em prática um pouquinho que seja da nossa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de doar, de sentir, de fazer um pouquinho mais do que a gente fez até agora, né? É, olha só, é legal a gente... É interessante a gente falar sobre esse assunto de homem de bem e tudo. Nós já abordamos agora há pouco, nós olharmos o negativo no outro, ao invés de procurar o positivo. E nós estamos falando sobre isso agora. Sim. Né? Só que também, né, nós optamos para falar do lado negativo. Não que não tenha que ser visto, tem que ser visto. Tudo isso tem que ser visto. É nossa obrigação tentar, de alguma maneira... ajudar, por quê? Porque nós estamos tudo no mesmo barco, todas as pessoas estão no mesmo barco. Mas vamos olhar também do lado positivo, quantos casais conseguiram passar no teste, né? Quantos que a família conseguiu passar no teste e se ver harmônica, né? Ver harmônica. Só que a gente nunca vê na televisão mostrar, olha como essa família está tão bem, porque ela conseguiu ficar unida mais ainda, por causa... não, você só vê, só mostra os problemas que aconteceram. Só mostra quem está passando fome. Agora, eu tenho visto também muitas pessoas que se reinventaram. Muitas pessoas que perderam tudo e hoje estão muito melhor do que antes. Eu conheço pessoalmente pessoas que estão muito melhor hoje por causa da pandemia mesmo, do que antes. Porque aproveitar esse momento negativo para fazer algo positivo na vida. Então, existe esse lado. Por isso, quando você falou em teste, eu tenho falado o tempo todo. Nós estamos passando por um teste. O ser humano está passando por um teste. E nada melhor do que isso que está acontecendo para nós passarmos no teste. Agora, quando a Arlete falou lá da espiritualidade, espiritualidade é assim. Espiritualidade é igual amigo. Nós somos amigos. Então, você fica ali e eu falo, olha, eu acho que esse negócio que você vai fazer não é muito legal, não, porque isso aí pode não dar certo na sua vida. Só que você faz se você quiser. Espírito é a mesma coisa, ele está ali do lado tentando nos ajudar de alguma maneira a nós fazer, nós procurarmos a coisa certa. Nós não brigávamos, nós não matávamos, nós não agredimos, nós não fazemos nada disso. Eles estão sempre ali. Agora, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quem conserta a coisa aqui no plano físico é nós. Não é espírito que conserta, não. Ele não pega na cabeça da gente e na mão nem nada para fazer. Ele simplesmente nos mentaliza e fala, olha, o bom seria desse jeito. Agora, você tem a sua escolha. Então, o espírito continua sendo ser humano como nós somos. A diferença dele é que ele está sem o corpo. Existe ser humano aqui ruim, e ser humano, quando eu digo encarnado, né? Existe ser humano ruim, existe ser humano bom. Se espírito é ser humano, existe os ruins e existe aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Não tenhamos dúvida disso. Vale nós nos concentrarmos e nos ligarmos aos que estão nos sugestionando coisas boas e ouvi-los, né? Exatamente, certinho. É isso mesmo, e por isso tem muita gente realmente descobrindo os seus talentos, como nós dissemos no início. Se a gente não começa a fazer alguma coisa, às vezes a gente nem sabe que a gente é bom naquilo. E quantas aí estão vencendo, sim, estão se redescobrindo. É aquela história, né, Jorge, da vaquinha que foi jogada no abismo. Legal mesmo. Precisa ser tirada, né? É. A vaquinha. Uhum. Isso mesmo. Rodrigo, vamos fazer o nosso momento de Gavale? Vamos sim. Vamos chamar a música ou vai direto no momento? Não, vai direto no momento de Gavale. Vamos fazer o seguinte, você faz o momento de Gavale e aí a Celina comenta, depois você, ao invés de música, você coloca um comercial e volta para a gente encerrar, né? Porque já são 9h40. Tá bom, vou soltar a abertura então aqui do momento e só comenta para mim qual é o momento de hoje. Eu acho que só faltou separar isso. Qual que é o título? Não, eu coloquei aí para você, porque o papel que eu tinha feito no momento peraí, eu joguei peraí, fora. Peraí, deixa é eu ver. É um homem... tá aqui, o homem Jesus, achei. É, exatamente. Beleza. Então tá bom, vou soltar a abertura aqui. Aí, Celina, a gente vai soltar essa mensagem, tá? Peraí, deixa eu ter uma travada aqui. Peraí, voltou. Então, aí eu vou soltar o momento aqui de Gavale e a gente pede para você comentar, tá bom? Tá bom. Rodrigo, acho que não é esse não, hein? Não, o homem Jesus? O homem Jesus. Thank you. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos e associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos. Quem é essa criança cujo nascimento é evocado mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem rumo ao invisível, nós lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo. No dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento, exemplificou. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem, e viveu com os homens. Demonstrou através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele que moldara, junto com o Pai Supremo, as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos outros. Senhor e Mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação? Você sabia que Jesus é nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. E nós gostaríamos que você comentasse essa mensagem, viu, Celina? Não, falar de Jesus, né, a beleza aí do amor, de seguir os ensinamentos dele. Jesus veio como uma criança num lugar simples, numa manjedoura, e ele, o governador do nosso orbe, o espírito mais puro, mais perfeito que encarnou no nosso planeta, mostrando que a humildade, a simplicidade que ele trouxe para todos nós, que ele poderia, né, ter encarnado como um rei, como um poderoso, mas não, veio nessa simplicidade toda para não ofuscar todos nós ainda tão imperfeitos, tão carentes de amor, de luz, de conhecimento. E aí, quando se fala de criança, também o Evangelho nos lembra nós nos colocarmos como crianças, que não se ofende com facilidade, que não fica bravo, que não fica, né, triste, porque se fica rapidamente já muda a situação. Então, nos assemelharmos às crianças, como diz o Evangelho. E Jesus, sendo bom, sendo amoroso, trazendo realmente a situação de como nos salvarmos. Jesus não veio nos salvar, veio nos ensinar como fazer para nos salvarmos, para alcançarmos a felicidade mais rápido do que a gente imagina. Porque quando a gente menos orgulho tem, menos nos preocupamos com o que é errado e nos preocupamos com o bem, que é o que sobrevive, o mal é passageiro, mas cedo ou mais tarde vai deixar de existir a ingratidão, o ódio, o ressentimento, porque o bem é o que permanece, como ele ficou, como ele deixou ensinado para todos nós. Então, quanto mais rápido nós enxergarmos esse caminho, mais rápido estaremos também na estrada da felicidade e alcançaremos essas vitórias todas. Por que que ele venceu através das armas do amor? Porque é assim que se vence. Nós não vamos conseguir vencer quando estivermos no negativo, no errado, no mal. O bem vence sempre. É o amor realmente que é o modelo, que é o guia. E Jesus foi esse modelo para todos nós, independente de credo, como nós falamos nesse encontro, independente de condição financeira, independente de raça e etc. Então, o que vale é a nossa mudança, a nossa melhoria interior. Então, que a gente possa realmente vivenciar os ensinamentos do homem de bem, do ser humano de bem, buscando esse exemplo de Jesus, que independente de ser tantos e tantos séculos atrás, ainda sobrevive até hoje esse ensinamento, nós não vamos esquecer nunca, porque ainda não está enraigado em nós e precisa estar e continuar vivo dentro de cada um de nós. O Natal, a época de Natal, o Natal devia ser todo dia, o ano inteiro, tem aquela música que fala Natal todo dia, né? Do Roupa Nova, e é tão linda. A hora que a gente conseguir desejar o tempo todo para o outro, olha, eu te desejo prosperidade em todos os sentidos, eu te desejo um feliz dia, felicidade, olha como vai mudar a energia do planeta. Mas a gente deseja mais felicidade, prosperidade, tudo de bom em época de dezembro, em época de Ano Novo, de Natal, de Ano Novo. Então, que a gente consiga, dentro da população do planeta, fazer com que esse Natal vivencie, fique dentro de nós todo dia, em qualquer época do ano, em qualquer época de necessidade do nosso irmão, de necessidade nossa, que a gente possa ser realmente um servidor de Jesus, um servidor do plano espiritual superior em cada ação nossa, em cada pensamento, em cada sentimento, porque nós conseguiremos modificar esse mundo para se tornar um mundo de paz, de harmonia, quando o ser humano se modificar também, tanto o ser humano encarnado quanto o ser desencarnado, porque nós estamos numa média de 4 vezes mais desencarnados no planeta do que encarnados. Então, olha a junção de pensamento, de sentimento, que precisa ser realmente baseado no bem, no amor, na renúncia, como disse a mensagem. Será que estamos sabendo renunciar um pouquinho do nosso orgulho, um pouquinho da nossa maledicência, das nossas críticas exageradas, para que esse planeta se torne realmente um planeta mais cheio de cura, mais cheio de amor, mais cheio de doação no bem? Essa é a minha reflexão em cima desse áudio, desse texto aí que foi passado para nós, falando do homem Jesus, que tem que ser um pouquinho de todos nós. Vamos encerrando, Rodrigo? Vamos. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9h49, já estamos chegando ao final aí do nosso programa de hoje, do Vivência Espírita, e com a nossa querida amiga Celina Sobral, de Guarulhos, defendendo o tema O Homem de Bem na Visão Espírita. Oi. Tem pergunta? Oi. Fala, fala. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer mais uma pergunta para a Celina. Tá. E aí não dá para a gente fazer o comercial. Depois, quando a gente encerrar, você coloca uma música e coloca um bloco comercial também, certo? Tá bom. E já está muito em cima, tem o aniversário antes também, né? Ah, tá, com certeza. Mas essa pergunta que eu quero fazer é interessante, porque ela está muito ligada aos dias de hoje. Celina, o que a gente tem visto hoje é a mídia dominando, né? a pandemia ajudou demais a mídia. Olha só, um aspecto positivo. A pandemia ajudou demais. Nós estamos aqui remotamente, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, o Rui, o Rodrigo, o Carlinho lá no estúdio. Então, isso é por causa da pandemia. E está sendo negativo? Não, está sendo positivo. Mas o que a gente vê hoje em dia são muitos influenciadores na internet. Muita gente fazendo a cabeça do outro. Isso não só a mídia tradicional, mas as da internet também. E o homem de bem, ele é responsável por as pessoas que ele influencia. A gente não pode esquecer disso. Então, todas as pessoas que estão influenciando alguém, elas responderão por aquilo que as pessoas fazerem. Porque está cheio de influenciador pregando coisas imorais, um monte de coisa desse jeito, que as pessoas acabam agindo por isso. Você vê, até gente se mata por causa de influenciadores. Então, que essas pessoas não se enganem, que elas vão ter que responder por isso. Então, está fugindo totalmente dos caracteres do homem de bem certas influenciações que nós estamos visto na internet, né? E na mídia em geral. É, exatamente. É, por isso que o Espiritismo, olha, diz que pode tudo, só que nós somos responsáveis pelas nossas plantio, porque nós vamos colher, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, porque teremos que responder por isso. Realmente, quem está fazendo bem, quem está se redescobrindo, dando ideias novas, parabéns, né? Vai realmente também receber de volta os respingos das suas atitudes positivas. Mas aquele que atira pedra, fica um pouco de sujeira, de lama naquele que atira. Então, muito cuidado com a responsabilidade dessas atitudes de cada um de nós. Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Ainda estamos no planeta de provas e expiações, né? Engateando para a regeneração. E ainda predomina esse lado que não é tão amoroso, que não é tão limpo, tão festivo, né? Então, vamos tomar cuidado e não nos deixarmos influenciar por aquilo que a gente já sabe que não é o certo, que não é o bom, porque é, novamente, a responsabilidade nossa. Não temos como fugir das nossas responsabilidades. Então, prestar muita atenção nisso que o Jorge acabou de trazer para a gente, porque a pandemia ou a doença ou as catástrofes sempre tem o lado negativo e tem o seu lado bom, porque depois da tempestade vem a bonança e vai vir, né? Então, a gente pode crescer como a gente pode se permanecer estacionado ou colocando, né, sementinha no nosso, no, naquilo que não é tão bom, que não é legal nosso. Então, cuidado com as escolhas, cuidado com, né, com o que a gente está colocando mais adubo. Vamos para os aniversariantes, Rodrigo? Vamos sim. Pode Rui falar aí dos aniversariantes lá do Paulo de Tarso, Rui? É, Jorge, dia 23, a Fraternidade Paulo de Tarso fez 35 anos. Meus parabéns pela palestra que você fez ontem no encerramento da festividade 35 anos. Valeu a noite ouvi-lo. Até eu estava querendo mais. Eu não sou muito de pedir mais, mas eu estava falando, será que o Jorge vai continuar falando mais? Porque estava tão bom a sua palestra que valeu a pena. No dia 27 faz aniversário a Renata Chique. No dia 1º de maio faz aniversário o Eduardo de Medeiros, lá do Paulo de Tarso. E meus parabéns pela palestra de ontem, viu, Jorge? Foi muito boa. Obrigado, Rui. Quer dizer, ontem eu nem considero que foi uma palestra. Ontem foi muito legal esse mês do Paulo de Tarso, porque era aniversário e cada semana eles pegaram um trabalhador do Paulo de Tarso, inclusive o Rui, respondendo sobre como foi a vida deles no Paulo de Tarso nesses 35 anos. Foi muito interessante, foi um documentário mesmo durante o mês todo. E ontem eu fui convidado para fazer uma palestra musical. E eu falei, não, eu não vou fazer uma palestra, que sentido que seria essa palestra? Fala, não, eu também conheço o Paulo de Tarso desde quando ele iniciou. Então, eu vou contar a visão das pessoas de fora sobre o Paulo de Tarso. Então, foi essa visão que a gente tem do Paulo de Tarso e o que as pessoas falam da gente que visitam o Paulo de Tarso, né? Então, foi isso que eu falei. Talvez tenha sido isso que foi interessante para os próprios trabalhadores do Paulo de Tarso ouvirem o que eles fizeram esses 35 anos, esse trabalho todo nos 35 anos, né? Então, fiquei muito feliz de ter sido convidado, sim, para fazer esse encerramento do mês aí, do aniversário do Paulo de Tarso. Então, quem faz aniversário hoje, Rodrigo, é a Fernanda Cassal, que nós já falamos no começo, né? Ela faz aniversário hoje e é aniversário de casamento também dela com o Fabinho, né? E também quem faz aniversário dia 29, quinta-feira, é o Jorge Reis. Jorge Reis faz aniversário. Exatamente. Eu tô querendo ver se a Fernanda contrata aquele cantor que cantou hoje lá para cantar aqui na porta de casa também. Eu gostei muito, então quem sabe. Mas Fernanda é uma coisa, né? Jorge Reis é outra. Não vou ter, é difícil ter um privilégio desse. Mas então, pra parabéns. Fechar a rua lá? Para todos. Vai dar para fechar a rua? Eu fiz o pedido na prefeitura para fazer uma festa aqui com as 300 pessoas, mas não sei se nesse negócio de pandemia eles vão deixar, né? Não sei. Vai ser que nem o Jorgão. O Jorgão, ele faz a festa o dia inteiro, né? O pessoal vai chegando, vai comendo. É. O Jorgão faz isso. Eu sou o Jorginho para muita gente, não sou, né? Não é diferente. Veja o tamanho da festa. Parabéns, Jorge. Desejo a você muitas paz, muita alegria, muitas felicidades nesse aniversário. Tem alguém mais aí, Rodrigo? Não. Não. Uhum. E falando também que é o apoio da AWS Festa de Malás, não sei se você comentou, né? Eu esqueci de comentar, mas falou em festa, tem que ser AWS Festas Embalagens. Inclusive, eu tinha feito um requerimento para o Walter também para mandar umas embalagens, para mandar um negócio para minha festa, mas também acho que não vai dar certo, por causa que não vai ter, né? A prefeitura não vai deixar. A não ser que o Rui e o Fernando Petit dê um jeito aí de uma liberação aí excepcional, né? Tá bom. Legal. Aí eu solto então o comercial no final, pode ser, Jorge? A gente solta a música e o comercial no final. Depois da música, você solta o comercial. Legal. Né? E também vamos reforçar aqui pro pessoal do sorteio, né? Que eu esqueci de comentar que no sorteio a gente vai sortear durante o programa Vence Espírita no dia 30, né? Então a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, o Carlinhos vai pegar os nomes, jogar lá. né, Carlinhos? Sim. E o pessoal já tá participando, o pessoal já tá entrando aqui no Instagram, já tá curtindo o post, seguindo o nosso Instagram e comentando. Um amigo que tem interesse aí de ganhar o livro. Eu já li o livro, é muito bom. Músicas Espirituais, Como Acontece. Vale a pena. Vem o CD com as músicas. São muitas músicas que a gente toca aqui também. Então, vale a pena participar aí do sorteio aí no Instagram do Vivência Espírita. Só procurar aí, @VivenciaEspírita, sem acento, para participar no Instagram. Rodrigo, você falou dia 30, mas... É 30 de maio? Não sei, é dia 30, é de maio? 30 de maio, é. Último domingo. Ah, legal. Ah, tá bom. Então vai ser no mês que vem, não vai ser nesse mês, isso, né? Isso, tá certo. Exatamente. Uhum. É o último programa domingo. Não, só para lembrar que se a livraria Casa do Caminho começar a abrir, a gente volta a fazer o sorteio lá do CD, né? Do CD do Momento Espírita. E também do livro, normalmente. É porque nós não voltamos ainda para não tumultuar tudo aí, porque está fechada a livraria, né? Exatamente. A AME já voltou, né? A AME voltamos... O Anjo Ismael voltou na terça-feira e a AME voltou na sexta agora. Nós estivemos lá, eu e o Carlinho. O Carlinho já está fazendo socorro lá com a equipe de médios, né? Que ele leva lá na AME, já está fazendo socorro. E a gente já está fazendo as preleções normalmente, dando passe nas pessoas. Né? Tínhamos parado e ficamos aí quase um mês parado de novo e estamos voltando. Quero dar o parabéns pela coragem e também pela liderança, né? Porque a gente vê poucos centros espíritas querendo voltar a trabalhar, né? E a preleção que o Jorge fez na sexta-feira foi maravilhosa, justamente sobre a humanidade, sobre ao momento das pessoas, egoísmo e tudo mais, né, Jorge? Foi, graças a Deus deu para conversar um pouquinho. Foram poucas pessoas, né? Mas a gente conseguiu conversar um pouco assim. Que a gente está voltando aos poucos e as pessoas também estão vindo aos poucos ao centro. Mas foi interessante. É, legal. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente vê aí todas as igrejas abrindo, todos os cultos abrindo, todos os centros espíritas fechados, né? Fica aí o recado, né? Aqui lá. Também, Rodrigo, vale a pena a gente falar que o Anjo Ismael, a Ami, o Paulo de Tarso, parece também que está voltando, não é para ninguém aparecer, não. Nós voltamos porque nós vemos, acho que é nossa obrigação voltar. Nada de querer achar, não estamos forçando barra. Porque eu falo assim o seguinte: em qualquer lugar que você vai, eu duvido se está tendo a mesma precaução que está tendo dentro de um centro espírita. Porque lá no nosso, na AME, no Anjo Ismael, medir febre, como mede em qualquer lugar que vai, é número limitado de pessoas, 30% mesmo, como pede a lei, não tem mais do que isso. Por exemplo, lá na AME só tem 18 cadeiras, né? Só 18 cadeiras, não tem mais do que isso. No Anjo Ismael também, o número limitado de cadeiras. Então, só entra até aquele número de cadeiras. Aí mede a febre, passa álcool gel nas mãos, todo mundo com máscara. Se a gente pegar Covid num lugar desse, é muito mais arriscado a gente pegar na farmácia, muito mais arriscado a gente pegar no supermercado, né? Muito mais arriscado de pegar no meio da rua do que pegar lá. E lá está todo mundo de olho. A gente está orando lá com o olho aberto. Não sei se já contei, se você percebeu aquele dia. Carlinhos percebeu. Sim. A gente ora com o olho aberto, porque é orando com o olho fechado e outro aberto, que é para vigiar se está tudo certo, né? Verdade. E o outro, um olho, já falei um olho fechado, orando, e o outro no Covid. É orando e vigiando, exatamente. Também. O olho fechado está orando e o olho aberto está vigiando as pessoas para ver se está tudo certinho lá dentro. Olha só, eu queria me despedir de vocês hoje. Um grande abraço a todos. Já dá um abração aqui na nossa irmãzinha Celina. Muito obrigado, Celina, por estar aqui conosco mais essa vez. E eu queria encerrar só fechando aqui. Celina, também, por favor, na hora que passar para você, você faça o seu fechamento aí do jeito que você quiser. E também, se puder, fazer uma prece para a gente, curta, né? Uma prece de encerramento. Mas, só lembrando, fazendo um paralelo com o homem de bem, os ensinamentos espíritas, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, que a gente pode até colocar aqui, reconhece-se o homem de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar suas más inclinações. Até a próxima semana, um grande abraço a todos vocês. Eu também agradeço a Celina, que foi prontamente aceitou o nosso convite para o programa de hoje. E domingo nós teremos aqui o Eduardo Borges, que vai falar sobre a lei do progresso. O Eduardo Borges é velho conhecido nosso, muito batalhador na doutrina dos espíritos aqui em São José dos Campos. Um bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade. Nós agradecemos a presença de toda a família vivenciana que compartilhou conosco esse domingo abençoado de aprendizados. Agradecemos a nossa querida irmã Celina Sobral, que está sempre conosco em pensamento, em oração e vibrações. E seja quanto tempo você percebeu aquele dia. E desejamos a todos um domingo abençoado em família e que tenhamos paz e harmonia e um início de semana abençoado a todos. Deus abençoe e até a próxima semana. Queria agradecer também, antes de passar a palavra aqui para a Celina, agradecer a vocês, nossos ouvintes, pela paciência aí por causa dos probleminhas técnicos. Agradecer a todos vocês que participaram, entraram, comentaram. Então, a pedir desculpa para as pessoas que a gente não teve tempo de ler, a Irene Nascimento, aqui a Cleide Santos, a Ana Cláudia Valentim. Então, o pessoal que sempre participa, a Vilma lá de Leme, né? Mandando um abraço para todos de Leme, né, Rui? Sim. Um grande abraço para o pessoal lá da minha cidade dos Coquinhos. Então, agradecer aqui a todos vocês. A gente pede desculpa por não ter tempo de ler todas as mensagens. O Luiz Carlos Forcato também tinha deixado uma mensagem aqui no Facebook. Arlete. No YouTube a gente teve bastante participações, então a gente agradece. Então, infelizmente, a gente queria ler todas as mensagens, mas não pôde, né? Lembrando novamente que a gente está com um sorteio, né? Entre aí no nosso Instagram e participe do sorteio para ganhar os dois livros. Então basta curtir o nosso Instagram, seguir, comentar, e a gente vai sortear no final do mês que vem esses dois livros para a pessoa que participou e quem indicou também. Então, até o próximo domingo. Próximo domingo, quem que vem, Rui? Você tá lembrado? Eduardo Borges. Falando sobre a lei do progresso. É verdade. Então, Celina, muito obrigado, viu? Se você puder fazer o encerramento. Eu que agradeço. Já parabenizo também o Jorge pelo aniversário e a todos os aniversariantes do mês. Recebo aí nossas energias positivas. Minha gratidão a vocês, Rui, querido, Carlos, querido, Rodrigo, Jorge, mais uma vez. A gente recebe esse carinho de vocês em forma de energia que a gente sente. E a toda a família vivenciana, também a nossa gratidão e o nosso carinho. Convidamos a todos rapidamente a se recolherem, mantendo os pensamentos elevados e deixando essa vibração de uma semana abençoada, de prosperidade, de alegria, de saúde, de bênçãos a todos que estão ligados a nós, aqueles que não conseguiram se conectar ou que não conseguiram chegar nesse encontro, que possam receber do alto muitas bênçãos, muita prosperidade mesmo em todos os sentidos. E vamos agradecendo aos espíritos de luz, ao nosso Mestre, a Deus nosso Pai, por tanta proteção, por tanta misericórdia, agradecendo à Rádio Vivência Espírita, a toda a rede, por esse trabalho maravilhoso que fazem, que possam ser cada vez mais fortalecidos, iluminados, para continuar com esse trabalho tão útil a tantos corações. E agradecidos que estamos, pedimos de nossa parte licença para encerrarmos esse encontro e que sejam todos abençoados e tenham realmente uma semana maravilhosa. Até uma próxima oportunidade, toda a minha gratidão. Fiquem com Deus. Sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, passa o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. É o que faz sentido, faça o bem, você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Você